Bom dia, boa noite, boa tarde. Puta que pariu, esqueci o script de novo. E é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast com mais um papo aleatório. E estou aqui na casa da minha namorada, Bruneta. Não é. Olá. Então, estamos aqui na casa dela, estou sendo gay por um momento, estou fazendo skincare e. Enfim. Eu sei que eu tô muito ausente, eu sei que eu não tô postando mais nada e. Eu passei por um ano bem conturbado, sendo bem sincero. Voltando, foi um ano bem conturbado até e assim, eu não sei se eu vou conseguir gravar direito esse episódio porque tem cachorros que estão aqui latindo pra caramba. A cadela da minha, que minha a mãe, a minha Sabe. sogra, ela cria e esse cachorro tem um cachorro só que tá latindo, se esgoelando porque sente, que sente o cheiro da mãe. Então eu fiquei me questionando por um momento se eu mataria esse cachorro, se eu estrangularia, ou se eu jogaria ele no chão para ele calar a boca ou ficar chorando com motivos, no caso ficar aleijado. Mas eu me perguntei, será que eu faria isso com um bebê mesmo? Talvez eu faria. Mas enfim. Seguindo, foi um ano bem conturbado, passei por diversas coisas. Foram meses bem complicados para mim. Nem eu pensei em fazer especial de Natal, pensei em fazer especial de Ano Novo também. Mas eu acho que não tive muitos momentos para poder relembrar e nesse podcast. E também eu fiquei pegando alguns episódios para ouvir recentemente, vendo tanto a evolução na qualidade, que eu sei que não evoluiu muita coisa, quanto também na forma que eu penso. Algumas coisas evoluíram, algumas coisas nem tanto. Mas eu passei por uma fase que eu tô deixando muito o meu emocional tomar conta de mim e que. Sendo bem sincero, eu tô tentando amadurecer um pouco nisso, porque eu percebo que em algumas situações eu não tô conseguindo lidar muito bem. Mas quem é que vai conseguir lidar muito bem quando se tem problemas tão recorrentes na sua vida? Porque, sendo bem sincero, eu passei por muita, muita coisa recentemente no ano passado. Eu falei esse ano, não foi? Basicamente, não tu lembra se eu falei? Acho que sim, Mas mas enfim, no ano de considera. 2022. No ano de 2022, porque eu acho que eu fui bem. Enfim, não foi muito bem específico. Mas enfim, esse episódio está sendo gravado no dia 22 de janeiro de 2023. Eu ainda não estou acostumado que viramos o ano, ainda estou falando esse ano como se fosse mês passado. Kaká. Enfim, mas no caso, o ano de 2022 foi bem complicado. Tive problemas que foram muito recorrentes e que deixaram basicamente meu emocional muito à prova. E chegou alguns momentos em que eu não estava conseguindo mais me controlar muito bem. E estava deixando basicamente todos os problemas, todas as minhas emoções tomarem conta de mim sem que eu precisasse ter um momento de reflexão. Ou seja, eu não estava conseguindo refletir muito bem sobre o que estava acontecendo e como eu podia melhorar ou como eu podia reverter algumas situações. Não foi muito compreensível com algumas pessoas que eu poderia ter sido compreensível. Falei algumas besteiras também. Enfim, foi um ano complicado para todo mundo, até para quem eu conheço. Me decepcionei de várias formas, principalmente com amizades. Não imaginava que algumas coisas iriam acontecer. Eu acho que eu até já falei aqui para vocês também sobre até um amigo de longa data, que eu acabei parando de falar com ele por um motivo bem idiota, sendo bem sincero. Se vocês quiserem ouvir sobre isso, vocês vão ter que procurar. Aí tem. Eu não lembro qual foi o episódio que eu falei sobre isso, mas é um dos últimos ou penúltimos, tirando esse que vocês estão ouvindo agora. Então, se vocês quiserem saber um pouco da história, vocês vão ter que ouvir. Eu não tô a fim de falar mais disso, porque foi um assunto bem desgastante até para mim. E também passei por alguns perrengues com o meu relacionamento também, não vou mentir, mas eu tô tentando ser uma pessoa menos. Como é que eu posso dizer? Uma pessoa que está tentando se entregar menos aos sentimentos, que para poder pensar um pouco melhor sobre a situação. Novamente os cachorros aqui estão chorando. Eu penso novamente se eu deveria matar bebês. Matar bebês é errado? Abortar filhos também? Será? Se a gente souber que o filho vai aperrear tanto, será que deve ser. Será que deve ser considerado legal o aborto? O aborto deve ser legalizado se o filho for um traste depois que crescer? Será que a devolução deve ser feita depois do filho completar 18 anos? Não sabemos. Mas, enfim. Tirando tudo isso, eu peço desculpas a vocês. Eu sei que eu falei diversas vezes que Eu ia ser uma pessoa mais ativa, eu sei que eu falei que eu ia fazer coisas especiais, eu sei que eu falei que eu ia trazer temas muito melhores para falar, apesar de que o Papo Aleatório é basicamente um diário bem um tanto eufemizado da minha vida, porque eu tento não explicitar tantas coisas que ocorreram, até por questões de privacidade, tanto de quem estava no, na, na situação, tanto de também por questões bem pessoais, até porque é algo, eu sei que é algo bem nichado, mas vai que alguém encontre, e também tem a questão do meu trabalho ainda. Então é bem difícil fazer um podcast dando opiniões e falando besteiras, sendo que você tá basicamente publicamente exposto e sei lá, qualquer besteira que você falar, o pessoal vai querer contatar a sua empresa ou falar alguma merda, ou até, sei lá, bater na porta da sua empresa para poder fazer uma visitinha. Apesar de que não seria tão ruim, eu iria amar que explodisse na minha empresa. Me explodissem junto, talvez. Tá bom, eu sei, foi uma piada bem desnecessária. Mas, enfim. Cara, eu tava vendo uma coisa recentemente no Instagram e no YouTube. Instagram, YouTube. E também, algumas vezes eu vi coisas relacionadas no TikTok, sendo que eu não tenho TikTok, mas como eu tenho Telegram, eu vejo alguns conteúdos relacionados que o pessoal baixa lá do TikTok e manda pro Telegram. Que é da seguinte forma: é o pessoal que reage a coisas que já são óbvias. É, por exemplo, o cara tá fazendo a comida, ele mostra os ingredientes com que ele tá fazendo, aí tem um cara do lado que bota um vídeo que já é famoso, o cara. Não, ele tá pegando um tomate, ele tá amassando o tomate, ele vai mexer o tomate, ele vai pegar o tomate e botar na panela, e o cara fica narrando o vídeo, sendo que a gente já tá vendo o que tá acontecendo. É o pessoal que faz react de vídeo curto. Eu acho o conteúdo mais preguiçoso da minha vida, porque, sendo bem sincero, eu nunca vi uma forma tão fácil de ganhar clique, eu nunca vi uma forma tão fácil de você fazer conteúdo baseado nas coisas dos outros. Assim, eu entendo que React é até interessante para você ver o que as pessoas vão falar, como as pessoas vão reagir a determinado vídeo, a coisas que elas nunca viram, pessoas que estão saindo da zona de conforto para poder ver determinada coisa, mas cara, é muito chato ver um negócio desse tipo. Cara, se fosse bem assim, eu poderia estar milionário até hoje. Eu poderia, cara, simplesmente eu acho que eu poderia ser uma pessoa fugitiva e foragida até hoje. Poderia muito bem estar clonando cartão, eu poderia fazer um esquema de pirâmide financeiro. Enfim, eu poderia estar fazendo lorotas, eu poderia fazer um curso ensinando a investir em criptomoedas e, não, e fazendo a mentoria puta cagada, e o pessoal ia comprar meu curso de 5 mil reais, porque o pessoal ia acreditar em mim. Mas eu faço isso? Não. Por quê? Porque eu sou idiota. Não, mentira. É porque eu não quero tirar vantagem dos outros, até porque eu já caí em golpes de pirâmide financeira. Mas, enfim, cara, eu tô assistindo uma série recentemente chamada The Good Place. Ela faz um tempo que lançou na Netflix, eu achei ela muito, muito foda. E, sendo bem sincero, eu tô assistindo com a minha namorada e a gente tá curtindo bastante. Ela já tinha assistido, mas é muito engraçada essa série. Pra quem não assistiu, eu recomendo. É uma série que ela foi filmada basicamente no estilo até parecido com sitcom. Quem já viu sitcom, os diversos que existem, vai achar até um pouco engraçado a forma que é filmado, porque parece muito, dá uma sensação que você tá no sitcom, só que não tem aquele negócio de risada, não tem nada desse tipo. Até a introdução da série é tão simples que você fica, caralho, essa introdução. É uma tela verde com o nome da série e dizendo qual capítulo da série. E é muito legal a história, que é tipo quatro pessoas que vão pro inferno. Só que lá tem um demônio, que ele é um arquiteto, e eles colocam essas pessoas no bom. Dizem que elas estão no bom lugar, sendo que essas pessoas estão condenadas a ser torturadas. E só que ele acha um melhor jeito de torturar, que é tortura psicológica. É fazendo com que elas fiquem basicamente se martirizando pelos próprios erros que elas cometem, e até porque elas não caem muito na real, né? Não é isso? É, cara, dá uma opinião aí, meu. Eu estou com um pouco de vergonha. Cala a boca. Vai, fala. Enfim, a série fala muito sobre melhorar os seus erros e aprender com as coisas que você fez. Até porque isso seria um spoiler, então não vou dizer. Mas basicamente, um demônio, ele percebe que os humanos são interessantes e que sem tantas variáveis do mundo, tipo, o mundo que vivemos hoje, que tipo, se você compra o um celular, você está indiretamente apoiando a escravidão chinesa. Isso aí eu apoio, porque chinês tem que se fuder mesmo. Vai tomar no cu, mano. Chinês tem que se fuder. Rouba os dados da gente. Rouba os dados da gente. É uma ditadura do caramba. Vigia a gente pra caramba. Até eu tô gravando aqui agora esse negócio. Meu celular da Xing Xiao Yong Xiong. Ele tá me filmando agora. É, sério, pô. Ele tá me filmando agora. Mas enfim. Acredito. É verdade. Prossegue. Se perdeu, mas enfim, ele acha muito interessante os humanos. Ele coloca eles numa experiência tipo como se eles estivessem vivendo em um bom lugar, no caso seria o céu. E essa, eles são torturados com seus próprios erros e tipo eles tentam ajudar entre si. Cara, eu não posso falar muito. É basicamente isso e eles vão tentando se aperfeiçoar à medida disso. E vai acontecendo um monte de reviravolta. Um spoiler até que eles acabam até fazendo com que o demônio fique até do bem, por assim dizer. Gente, fazendo demora tem uma crise existencial. É Isso é muito verdade. engraçado. É, um demônio tem crise existencial. Porque ele querendo ou não, eles podem morrer. E a morte deles é até bem cruel. Enfim, não é um spoiler, mas cada molécula do corpo dele vai ser queimada em um sol diferente. Interessante. Mas e aí, se a gente fosse, sei lá, se quando a gente morresse, fosse cada molécula da gente fosse para um sol diferente, como é que seria? Eu E acho que ia ser muito trabalho pra. Eu acho que ia ser muito trabalho, né? aí? É. Arrumar um sol diferente pra Mas se cada fosse uma molécula do pessoa corpo. muito gorda, tu acha que seria válido? Será Eu que ele. acho que, É. dependendo Se do fosse sistema tipo eu. solar. Se fosse tipo Vai eu. tomar no cu, tu não é gorda? Eu Eu acho. sou gordo, cara. Você é gordinho. Enfim, se fosse a questão da pessoa muito. Se fosse uma pessoa muito gorda, que nem eu, tu acha que daria muito trabalho? Eu acho que dependendo do sistema solar, se fosse, por exemplo, a Terra, ia dar muito alimento para o Sol e ele ia devorar nosso sistema o mais rápido possível. Então, eu apoio. Caraca, então quer dizer, mas no caso, se o sol ele. Se o sol ele devora, ele vai crescendo e depois ele explode? Isso. Caralho, então se me engolir, engolir minha tia no instante. É o filho do mundo na Minha hora, mãe na também, certa. né? No instante acaba o mundo. É verdade, engoli a sogra no instante. Mas. Mas Ai, cara. eu acho engraçado que, ok, você não tem muita noção do tamanho do vosso locutor. Mas nosso locutor é muito alto. E tipo, ok, ele é gordo. Mas não é tipo um gordo absurdo, não, o É peso. um gordo. É gordinho, É um gordo. gostoso, é um gordinho gostoso. Não, não, não. Porém, a minha mãe, ela é mais baixa que eu. E acredite ou não, ela pesa mais do que uma pessoa que tem quase o dobro da altura dela. Então, né? Fala logo que pra se pesar tem que ser aquelas de caminhão, bicho. Porra, Não dá, não né? se encoste no, na panela que cozinhou o prato que você tá comendo. Verdade, é verdade, é verdade. Mas ainda assim, bicho, sei lá, é muito estranho. Enfim, Verdade. é verdade. Mas enfim, vamos ver alguma coisa aí. Mas era uma coisa muito assim, sobre o que eu falei, sobre aquela questão do pessoal reagindo. Basicamente narrando o Ah, óbvio nos posso falar vídeos. sobre isso? Sim, pode. Isso não é considerado um react. É um tutorial para imbecis. Porque literalmente a pessoa pega um vídeo que já tá muito óbvio do que a outra pessoa tá fazendo e começa a descrever o que eles estão fazendo. E tipo, um react, ele é pra você ver a reação. Basicamente a pessoa não fica descrevendo tudo o que tá Mas acontecendo olha, às vezes o direito. pessoal reage ao que tá acontecendo. Tipo, ele tá fazendo tal coisa, né? Cara, Aham, uhum, a reação tá totalmente tem. forçada, então não acho muito É até válido. engraçado aqui, a gente tá. Tipo, tu botou argila na minha cara e tu botou argila na tua cara, É, a tá. minha cara tá começando a soltar poeira. É, basicamente tá virando uma areia. Eu acho que o Maria não era negro. É verdade. É verdade, mas acho que tá fazendo apropriação cultural, ela tava branca quase agora. É Whiteface. É, whiteface. Eu Mas não achava. tem um herói chamado Blackface ou não? Eu tô enganado. Sei Blackface? lá. Herói, um vilão, sei lá. Eu não lembro, eu já vi esse nome em algum lugar. Tem certeza que não foi da. Eu esqueci o nome agora. Mas é tipo uma paródia dos super-heróis. Que tem o Capitão Pátria. Ah, o The Boys. Não, Capitão Pátria Não. não, peraí. Desculpa o palavrão. É. Pois, por quê? Pode falar a palavra dos caras. Tenente Patriota. Tenente Patriota. Ah, cara, eu não assisti essa animação Eu te direito. Tu mostrei. mostrou, mas eu não lembro muito bem. Mas É que enfim. tem o Tommy e o cara que era pra ser uma imitação do Capitão América. Ele fica obrigando o Toby, que é uma criança de 12 anos, a fazer crimes que ele não quer cometer. Aquilo ali é muito pesado. Ele obriga a criança a arrancar o olho de um soldado inimigo com a colher, porque ele diz que vai ter que dividir os suprimentos com ele. Putz. Mas enfim, sobre essa questão do React, cara, o que é que tu acha? Tipo, além disso, tem mais alguma opinião? O que é chato e que em alguns pontos ainda dá para ter algum tipo de noção sobre o que as pessoas estão fazendo. Exemplo, eu já vi um desse tipo de vídeo que era uma É vídeo nutricionista. preguiçoso. É, mas Vídeo ela. preguiçoso. Enfim, era uma nutricionista que estava reagindo a uma comida que a pessoa estava fazendo e dizendo por que ela não era saudável. Cara, isso me lembrou uma coisa. Teve uma mulher que ela pegou aquela. Sabe aquela rebinaguinha? Bisnaguito, eu não sei como é que é. A mulher pegou É aquilo ali. tipo. Desculpa interromper, mas é tipo um mini pão de cachorro quente. É, tipo um mini pão de cachorro quente. Ela pegou aquilo ali. Ela pegou gema, separou. Eu até te falei disso, mas eu vou ter que descrever aqui pro pessoal saber o que se trata. Ela pegou gema, ela bateu essa gema junto com açúcar, ela não pegou batedeira nem nada, simplesmente pegou a gema, botou junto com açúcar branco e ficou mexendo até ficar uma consistência meio homogênea, entre aspas. Ela pegou uma panela de. Ela pegou uma panela, colocou quase metade dessa panela só de óleo e colocou essas bisnaguinhas pra fritar. Aí, tipo, não fritou de fato, o negócio ficou, tipo, do mesmo cor, basicamente. E ela pegou, cortou esse pão no meio e colocou essa gema com açúcar. E comeu. Cara, eu fiquei. Cara, só deu as Pausa. coisas. Colesterol subiu lá pra casa do caralho, porque ela nem secou. E, cara, só que. Eu fico pensando, cara, e sabe o que é bizarro? É que esse pessoal faz receita na internet. Eles fazem algumas receitas que são tão ridículas, tipo. Que você sabe que vai fazer mal, mas eles falam que é uma delícia, que é super saudável às vezes, sei lá. Eu não sei se o pessoal faz por meme, eu não sei se o pessoal faz. Sei lá, cara, é muito bizarro. É porque tem coisas que simplesmente não dá pra acreditar que é saudável. Exemplo, a gente tava até falando sobre isso essa semana, aquela menina. Qual? Belly Belinha? É esse o nome dela? Belinha? Mas o que tem a ver Belinha com comida? É O que é porque que ela tem a tá. ver uma comida? O que é que tem a ver uma comida que é comida de outro jeito e uma comida que é comida com a boca? Porra, Rafael! Mas enfim, é porque essa idiota, ela faz. Assim, perdão para os fãs que estiverem ouvindo, porque Foda-se. eu duvido que talvez Foda-se. exista. Foda-se. É, enfim, tem um vídeo dela fazendo um café da manhã e eu me pergunto como é que essa pessoa não é obesa. Porque literalmente ela comeu dois pães cheios de Nutella e um tipo de. Acho que era um tipo de gelatina. Bem negócio de gringo. Sim. Mas enfim, era açúcar com chocolate. Cara, sabe o que me lembrou? Lembro, E teve ainda uma. tomou todinho. Caralho. Ainda Isso me tomou lembrou uma todinho. mina que ela é bem gorda e assim. Ah, muita gente vai dizer, ai, por que você me bota no fome com lá? Não, o ponto que a gente tá falando aqui, o jegues, antes que vocês falem outra coisa, a gente só tá falando de pessoas que basicamente romantizam uma alimentação muito ruim. Sendo que eu não sou um exemplo de pessoa, mas é nítido que, cara, assim, até pra mim que eu sou gordo, eu tenho noção de uma alimentação básica, tipo, mais ou menos Saudável. saudável pra. Pra ficar de boa e, tipo, não ter um infarto lá pros 30 anos, pelo menos. Que tem uma mina que ela come 5 pães no café da manhã. Ela toma todinho. Ela, tipo, bota o pão, além de ter coisa cheia. Tipo, além de ter coisas, tipo, queijo, presunto, ela bota Nutella também. Aí, as marmitas, tipo, o almoço dela é duas marmitas grandes com coxa de galinha. Ela ainda bota, tipo, vários temperos. Ela toma 1 litro de Coca-Cola ou mais. Olha, que falar Tipo, e ela Coca-Cola toma. parece minha mãe. Mano, mas ela toma na boca. É muito bizarro. Ela não bota nem no copo, ela bota na boca. Aí a pessoa E. gosta, tem que ser mais educada. Botar no copo, pelo menos, né? Mas, mano, e tipo, ela dizendo que no mesmo dia ela já come salgadinho. Não dá, tipo, nem 3 horas de leite, ela já come salgadinho, porque ela é gamer. Ela tem que comer um salgadinho antes de jogar. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei. Eu não sei. É que nem, sei lá, que nem uma vez eu vi energético pra gamer. Tá ligado? É porque ele tem LED dentro da lata. É, né? Tudo que tem. Não, tudo que tem LED é gamer. Uma vez a gente foi no shopping e tinha LED no teto. É Era um shopping gamer, um porra. shopping gamer. Cara, eu fui. Tu lembra não que a gente foi nesse shopping gamer? E logo quando a gente foi no Burger King, assim que a gente sentou na mesa, subiu um monte de LED e abriu um telão para jogar Super Mario Bros. Aí quando a gente selecionou Super Mario Bros, a gente teve que pagar R$ 600 porque era de direitos autorais da Nintendo. Tu lembra disso? Pior é que eu lembro. E sabe o que foi pior? E sabe o que foi pior? É que nesse dia que a gente foi, que a Nintendo, tipo, não, a gente foi disse, cara, a gente não tem R$ 600. Aí quando a gente tava cancelando a compra, já tinham passado a compra. Aí quando eu fui ver o que era um cartão meu com NFC, que ainda tava lá no bolso. Aí as cadeiras são todas com NFC, aí passaram a compra. Isso é toda teoria da Se... conspiração. Não, não é teoria da conspiração, realmente aconteceu, foi R$ 600. A Nintendo me cobrou R$ 600 pra jogar Super Mario Bros. De Nintendinho. Porque era um shopping gamer. E ainda mais, eu paguei R$ 1.000, na verdade, porque foi quanto? Foi 600, não é isso? Foi. Ainda tive que pagar R$ 400 de taxa de direito autoral pro shopping. Poder colocar aquele jogo pra eu poder jogar. É isso, velho. É isso, tá foda. Aí eu saí daquele. Aí eu pensei em sair do shopping. Pensei em sair do shopping. Aí do nada, onde eu pisava tava brilhando. Minha visão já tava ficando turva, porque coisa de LED é uma bosta. Aí eu puxei minha namorada, puxei pra gente tentar sair daquele shopping. Aí do nada começou uns carinhas a fazer a dancinha do Fortnite. Fiquei perdido. Aí do nada, quando a gente tava saindo, quando a gente tava perto de sair do shopping, caiu três caixas pedindo pra gente escolher. Era três caixas. E era tudo do FIFA. Aí quando a gente selecionou, aí veio um jogador puta merda da série B, da série D do Brasileirão, e dizendo que pra eu ter mais sorte eu teria que gastar R$ 300 pra poder pegar o Cristiano Ronaldo pra fazer meu time dos sonhos. Aí, tipo, quando minha namorada foi pra. Quando ela tentou selecionar a caixa, ela ganhou uma vida no Candy Crush. Você não quer não jogar? Ela. Não, mas, ela, mas você já jogou Candy Crush? Não. Você já jogou Candy Crush? Eu não desci nesse nível. Da jogar Candy Crush. Não, claro que não. Meu jogo favorito se chama Free Bubbles. Ele é Pronto. gratuito, porém tem mil e um anúncios por jogo. Então, aí ela abriu a caixa e viu o negócio do Candy Crush, uma vida no Candy Crush, e depois disso, tava dizendo que pra ela ter mais vida no Candy Crush, ela teria que desembolsar R$ 50. E pior ainda, Eu quando a amei gente meu foi sair do jogo. shopping, quando a gente foi sair do shopping, o mapa, na verdade o mapa não, o mundo inteiro tava sumido. E disseram que pra gente poder sair do shopping e a gente ter acesso ao mundo todo, a gente tem que pagar um pacote de expansão. A gente tem que pegar uma DLC pagando R$ 500 pra EA, pra poder ver o mundo de novo. A gente pagou R$ 500 DLC. E foi assim essa aventura da gente no Shopping Gamer. Mas na verdade, quando eu acordei, tu tava do meu lado e tu tava roncando pra caralho. Enfim, esse foi o podcast de hoje, foda-se. Obrigado para quem ouviu.